nothing I can do. A total eclipse of the heart. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Onde acabou a nova simpatia, tradição? Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora mixada e apresentada pelo DJ Marcante, normalmente, não é? Como todos sabem, a Rio Sul Rádio completou no último dia 13 de agosto 10 anos de transmissão. Então o mês de agosto inteiro está sendo com edições especiais do Flash House. Tivemos aí no dia primeiro, o primeiro Flash House comemorativo com DJ Adriano Góes, depois o Milton Spaga, lá de Peruíbe, em São Paulo, e hoje eu trago aqui meu amigo Décio Martinez, de São Paulo também, né? Ele que tem uma bagagem musical fora do comum, muito legal, né? E trouxe pra gente alguns sets aqui, dois sets, muito bacanas, e vai falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo, Décio. Boa noite, Marcande, boa noite, amigos da Rio Sul Rádio, é um prazer fazer parte da comemoração dos 10 anos da Rio Sul Rádio. Valeu, meu querido, prazer é nosso, a honra é nossa, e fala um pouquinho pra gente aí do que você trouxe para os ouvintes do Flash House se imaginarem aí numa pista de dança. Eu preparei um set bem eclético, mas também bem clássico dos anos 70. E para começar, a gente vai ter uma introdução aí do Van McCoy. Depois a gente tem Donna Summer, Anita Ward, Lips Incorporation, Peaches and Herb, Sylvester, Stephanie Mills, Village People e Sheryl Lynn pra fechar a primeira meia hora. Já deu pra sacar a pegada de como vai ser o programa de hoje, né? Super especial, com uma bagagem musical super especial com meu amigo Décio Martinez. Então, tire a mesa do lugar, aumente o volume e deixe o resto com a gente. Flash House. Flash House. Você conferiu um set muito legal do meu amigo Décio Martinez, lá de São Paulo. Ele que tem uma bagagem musical fora do comum e participa de eventos envolvendo esse tipo de atividade fora do país, inclusive. Tá aí uma participação muito especial em uma edição especial do Flash House, né? Em comemoração aos 10 anos de transmissão da Rio Sul Rádio. Então é o seguinte, fique por aí que tem mais um bloco de um Flash House muito especial pra rolar ainda, hein? Você está ouvindo Flash House. As suas noites de sábado já não são mais as mesmas. Flash House. Flash House. Um programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas. Na Rio Sul Rádio. Passado de presente pra você. Na rádio que chegou o futuro. DJ! Aqui na Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6h39. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. megafono.com.br. Crie sua conta e o seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House especial, né? Flash House edição especial em comemoração aos 10 anos de transmissão da Rio Sul Rádio. Participação especialíssima do meu amigo Décio Martinez de São Paulo. Ele já fez um set maravilhoso agora no primeiro bloco e vai dar aí uma prévia do que vai rolar no segundo. É isso aí, amigos. Agora continuando aí a segunda parte, então, do set list dos anos 70 do programa Flash House, aqui pela Rio Sul Rádio, a gente começa com Blondie, depois Gloria Gaynor, Tramps, Sister Sledge, Chick, Bee Gees, Penny McLean, Alicia Bridges, A Taste of Honey, Vicky Sue Robinson e pra fechar, a rainha da disco, Donna Summer. Flash House. We'll be right back.

momento da participação do meu amigo Décio Martinez. Que bacana esse set dele. Os dois sets, tá? Voltados aí pro Disco Music. É uma bagagem musical, como eu disse, fora do comum, né? Então, o Flash House, em edição especial, trouxe uma participação muito especial, que é meu amigo Décio Martinez. Fala aí, Décio. Então é isso aí, meus amigos. Espero que tenham curtido o programa dos anos 70, em homenagem aos 10 anos da Rio Sul Rádio, através do programa Flash House. Meu amigo DJ Marcandi, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer e, acima de tudo, uma honra ter participado das comemorações dos 10 anos da rádio. A gente deseja para você e para a rádio muitos mais 10 anos aí de sucesso e alegrias. E deixando, aproveitando então, eu deixo os meus contatos de WhatsApp, o código de área 11, o número 996762414. O meu Facebook é Décio Martinez Castelo, Martinez com Z e o Castelo com dois L's. A gente está à disposição aí para qualquer dúvida. E novamente, muito obrigado e um forte abraço a todos. Até a próxima, minha gente. Valeu, meu querido. Tá aí um agradecimento aqui em nome da Rio Sul Rádio inteira, da equipe da Rio Sul Rádio, pela participação. Muito obrigado a vocês, ouvintes também, que acompanham o Flash House nesses 10 anos de transmissão da Rio Sul Rádio. E é o seguinte, semana que vem tem mais um especial, e eu não vou dizer, porque é uma surpresa sempre, né? Quem vai ser aí a participação especial, qual vai ser a participação especial do Flash House na semana que vem, mas já deu pra sacar que nesses 3 especiais que tivemos em agosto, as participações são sempre muito especiais, né? Então, muito obrigado, meu amigo Décio Martinez, e semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você, Flash House.